E aí, pessoal, sou o Alexandre do Politicando. Essa semana eu e o Magno conversamos com o Marcos Santos, ele é professor de História. A gente conversou sobre o projeto Escola Sem Partido. Nós assistimos uma série de vídeos explicando sobre o projeto, também demos uma lida na PL. E a gente resolveu conversar com alguém que vive o dia a dia da escola, escutar o ponto de vista do professor. Como sempre, a gente vai deixar alguns links aí dos vídeos que a gente viu na descrição. E é isso aí, fica aí com a nossa conversa. Bom, eu me chamo Marcos, eu sou professor de História já aproximadamente 11 anos, se eu não me engano. Acho que esse ano eu estou completando meu 11º ano como professor. Estou formado há 10 anos, eu comecei a dar aula ainda no final da minha graduação, formei em História na USP, e eu considero que uma década em sala de aula já é o suficiente para eu ter um certo know-how, digamos, de como funciona uma dinâmica de escola. Mesmo escola particular e pública, eu já dei aula também em escolas da Prefeitura de Santos e escolas estaduais durante uns 2 ou 3 anos, 2 anos e meio, na verdade. Bom, com relação à Escola Sem Partido, ele faz parte aí de um projeto ultraconservador que vem, sim, que vem ganhando força no Brasil já de uns tempos para cá. Eu diria que há uns 5, 6 anos para cá, acho que 2010 até agora, e esse ano se notabilizou como uma ameaça real. Na prática, o que acontece? O Escola Sem Partido ele acusa os professores de serem doutrinadores, né? de serem professores de esquerda, professores com convicções alinhadas ao pensamento marxista, e que esses professores eles acabam induzindo jovens como eu posso dizer, a refletir ou a repetir essa forma de pensamento. Colocam os alunos, os jovens de ensino fundamental e ensino médio como pessoas com livros em branco, como pessoas incapazes de ter questionamento, de ter um posicionamento, como vítimas indefesas, e que vão absorver tudo que o professor fala como uma esponja. Bom, em primeiro lugar, eu já acho isso uma grande asneira. É muito de quem não pisa numa sala de aula. Porque a coisa mais difícil é você fazer o aluno prestar atenção. Eu acho que cara, já começa daí. Você não consegue, é uma coisa já difícil. Eu, como professor de história, então, dependendo de determinados assuntos que eu vou falar, sei lá, sobre feudalismo, ou vou falar sobre idade moderna, vou falar sobre a questão do antigo regime na França absolutista dos anos 1700. Pô, sabe, como você dinamiza isso? Como você traz esse período para o interesse, para a realidade de um aluno nos dias de hoje que vive no Brasil, numa época de rápida troca de informações, né? Um aluno está sempre conectado, ligado em um celular, ligado na internet, nas redes sociais. Como você traz algo que aconteceu há 300 anos em outro país, numa outra época, para essa área de interesse do aluno? Isso já é o primeiro grande problema. Mas eu diria o seguinte, outra falha que eu observo logo na base dos que defendem o Escola Sem Partido é a crença de que os professores são de esquerda. Realmente tem professores de esquerda, tem mesmo, mas de coração, eu conheço, a maioria dos professores que eu conheço são de direita. E não só nas escolas onde eu leciono, mas mesmo escolas públicas. Eu tenho colegas que dão aula na Prefeitura de Santos, na Prefeitura de São Vicente, na Prefeitura de Cubatão e também no Estado. Escola estadual em Santos e São Paulo. E o que eu costumo conversar com eles é justamente que a coisa não parece fazer muito sentido. Professor doutrinador, conheço tantos professores de diversas áreas, inclusive de história, que são conservadores. Na verdade, quem é o doutrinador? Que doutrina é essa? Essa ideia do Escola Sem Partido, ela já tem um tempo mesmo. Eu falei de uns 6 anos pra cá, na verdade é de uns 8 ou 10 anos pra cá, que ela já vem mais consistente. Tem uma coluna do Reinaldo Azevedo, na revista Veja, do dia 19 de novembro de 2008, com o nome Por uma Escola Sem Partido. Nossa. Nessa época, ainda nem existia o tal movimento Escola Sem Partido. Mas já existia a ideia, né, de que o professor ele é doutrinador, de que o professor ele conduz o aluno a pensar de jeito que é. Em primeiro lugar, eu acho problemática essa questão de colocar que ser de esquerda é imoral, né? Porque, em primeiro lugar, falta entender o que é ser de esquerda. Isso é um conhecimento histórico falho para 90 tantos por cento das pessoas que falam corriqueiramente esquerda e direita. A maioria das pessoas que falam, ah, essas pessoas de esquerda são isso, aquilo, aquilo outro, não faz a menor ideia do que foi a Revolução Francesa, onde o termo esquerda e direita foram cunhados. Sim. É uma ignorância absurda desde da concepção do projeto. Eu cheguei a ver o site do movimento aqui, as ideias que o movimento defende, que eles têm um site, eu nem lembro agora qual que é o endereço certinho do site, mas tem mais ideias que não entraram na lei, né? Mas eles têm justificativas mais abrangentes aí, né? Mais coisas aí do que estão na lei. Isso que o Alexandre estava até tentando falar aqui, mas estava cortando um pouco, está falando que é fato notório que os professores e autores de materiais didáticos vêm se utilizando de suas aulas e suas obras para tentar. Então, isso daí, para mim, já está errado desde o começo, né? É uma das primeiras frases da justificativa e o cara está dizendo que é fato notório, ponto, né? Sem dar. Não dá exemplo, não apresenta prova, não tem estatística, tipo, a maior parte não aponta quais são os livros, quais são os lugares, não diz nada, né? Ele fala que é fato notório, todos nós sabemos, você tem que saber também, e é isso que justifica, né? É uma coisa meio louca, é o que tu falou no começo, né? Parece uma coisa feita por um. Parece não, né? Depois a gente vai ver na assinatura também aqui que isso comprova, mas é uma coisa que foi feita por uma pessoa que não entende mesmo a dinâmica de uma escola, né? A pessoa que acha que realmente o professor vai chegar ali e vai. O professor inescrupuloso de esquerda ali, ferrenho, que tá totalmente alinhado com o governo que tá lá no poder, que estava no poder, né? E que vai conseguir doutrinar todo mundo da forma como ele quer lá, e todos os aluninhos vão ficar ali acuados, sem poder responder, sem poder fazer nada. É, e tem uma outra questão também que sempre me passa pela mente, que eu nunca tive um professor declaradamente de esquerda. Nunca. Sim, em toda a minha fase escolar, digamos, né? Na USP, sim, claro. Isso, essa era até uma dúvida que eu tinha da USP. A gente ouve falar, que eu nunca não conheço muita gente da USP e não tenho muito contato, mas que se fala bastante é que o pessoal da USP tem bastante gente de esquerda, né? Você estudou lá, né? O que que você enxerga disso? Um conjunto de alunos, né, o corpo discente lá do curso de História, da Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências Humanas, ele já foi reconhecido como muito mais de esquerda do que o que ele era na época que eu fiz a minha graduação, entre 2003 e 2007. Mas, ainda naquela época, eu diria assim que pelo menos ali metade dos alunos que estudaram comigo se alinhavam com ideais de esquerda. E a maior parte dos professores eram realmente de esquerda. Foi ali que, na verdade, eu fui entender um pouco como funciona o pensamento de esquerda de uma maneira bem ampla. E quando eu falo de esquerda, é importante destacar que isso vai muito além de ideias marxistas. Como eu havia dito anteriormente, a Revolução Francesa é que cria essas alcunhas, né, esquerda e direita, com base no posicionamento onde jacobinos e girondinos se sentavam na Assembleia Nacional, que foi formada logo no início da Revolução, 1789, 1790. E isso, pô, décadas antes de Karl Marx nascer. É muito, como eu posso dizer, é uma coisa paradoxal você associar a esquerda necessariamente com ideal marxista. É uma coisa muito burra, para dizer mesmo. Porque Marx não era nem nascido. Não faz o menor sentido um negócio desse. A esquerda sempre se notabilizou por ser um movimento progressista. Tanto é que, durante os anos 1800, os liberais eram tidos como, de certa forma, a esquerda, e enquanto os mais conservadores eram tidos como direita. No Brasil, durante o século XIX, os anos 1800, nós tivemos a presença de dois grandes partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. De certa forma, é como a gente tem num contexto hoje americano de Partido Democrata e Partido Republicano, no qual o Partido Democrata nos Estados Unidos, eu não vou dizer que é um partido de esquerda, mas ele tem várias virtudes ou várias características que se assemelham bastante com de outros partidos clássicos no Brasil e em outros países do mundo que se dizem de esquerda. Enquanto o Partido Republicano ele é nitidamente um partido de direita. Se você é de esquerda nos Estados Unidos, se você é uma pessoa que, de certa forma, admira pensadores e ideias de esquerda, de mais progressistas, que defendem uma maior participação do Estado em políticas públicas, você vai votar junto ao Partido Democrata. Eu acho que esse ponto, algumas coisas nesse projeto, isso que a gente está vendo, parte muito desse mau entendimento, que é o que você está explicando agora, tipo, as pessoas mal entendem o que elas estão criticando, o que é ser de esquerda, o que não é ser de esquerda. Só que se a gente for um pouco mais além, mesmo que o professor fosse marxista, mesmo que tivesse realmente essa defesa, foi porque o professor pode ter estudado, pode ter lido, pode ter tomado contato com os ideais, se identificado com eles. Não, realmente eu acredito nisso, acredito naquilo, ele tem uma visão de mundo dele. Isso é muito demonizado hoje em dia, e não só no ponto dele impor isso para os alunos. Né, ok, eu concordo que o professor não deva impor isso para o aluno, não deva fazer o aluno seguir isso. Isso daí eu acho que não está nem em questão. Quem é contra o projeto Escola Sem Partido não está defendendo que o professor possa doutrinar. Né? A discussão não é essa. A discussão é mais além. Né? O professor pode sim ter um posicionamento dele, não é vergonha nenhuma um professor ser de esquerda, um professor ser de direita, ou ser, sei lá o que for. Desde que, né, ele não imponha isso para os alunos. Agora, o projeto parece que é um cheque em branco, né? Todo o problema do projeto é que ele é um cheque em branco para... Ele não diz quem que vai fiscalizar os professores, por exemplo. Ele não diz qual que é a punição. Ele não diz nada. Ele é um cheque em branco para poder ser usado por qualquer coisa. E nas partes em que ele é claro, né, tirando a fiscalização dos professores, tirando isso, nas partes em que ele deixa bem claro coisas que são meio absurdas, que nem o caso do você não poder, isso daí tá explícito lá, de você não poder, né, como professor, ir contra qualquer crença, né, qualquer crença religiosa. E tem um outro ponto também que é bem crítico, são duas coisas que, para mim, me parece que foram os motivadores de verdade desse projeto. O primeiro deles foi um caso que foi postado em rede social de uma professora, não sei exatamente qual lugar, mas eu vi isso em alguns dos vídeos aí que a gente tem como referência. Uma professora que estava fazendo críticas abertamente ao Bolsonaro, ao Jair Bolsonaro. Tanto que um dos apoiadores para levar para frente esse projeto aí foi o filho dele, eu acho. Então um dos casos foi esse, né? Isso é uma motivação verdadeira, mais do que essas motivações estão aqui. Eu vi esse vídeo e concordo que foi um pouco exagerado por parte da professora. Eu diria o seguinte, tem muitos professores que não são bem capacitados para serem professores. Do mesmo modo que existem muitos engenheiros que não são capacitados para serem engenheiros, existem muitos advogados que não são capacitados para tanto, e médicos assim por diante. Né? Eu acho muito mesquinho você pegar, por exemplo, um engenheiro incompetente e condenar toda a classe trabalhista de engenheiros por conta da ação de um ou outro que não são responsáveis com as suas ações profissionais. Eu reconheço que existem, como eu disse, professores que não estão à altura da importância da sua profissão, mas faz parte da estratégia de quem defende a Escola Sem Partido se apoiar nessas exceções. O problema é que a via de regra é bem diferente. Como eu disse, eu conheço muitos mais professores que são mais alinhados à direita do que à esquerda. Aqueles professores, por exemplo, que dizem assim, eu não me importo com política, esses professores não são de esquerda. Então, por mais que você diga assim, eles não são de esquerda, mas não são de direita. Mas eles não são de esquerda. Vamos para facilitar um pouco a comunicação. Né? Há quem acredite em neutralidade. Né? Há quem acredite que exista neutralidade de discurso. Eu posso afirmar também, porque além de professor, eu sou formado em psicologia. E não existe nenhum pesquisador com um certo respeito na área da psicologia comportamental e da própria psicanálise que reconheça uma imparcialidade. Aliás, muito pelo contrário. A gente entende que a profissão do psicólogo ela está muito associada justamente a esses conflitos pessoais que uma pessoa carrega, não só no seu dia a dia, mas no seu próprio discurso, na sua forma de pensar, de agir. Não tem como você se manter neutro diante de determinados aspectos. É lógico, por exemplo, se eu for falar, vamos supor, da Guerra Fria, do embate entre Estados Unidos e União Soviética por quase 50 anos. É lógico que eu vou tentar tratar dos pontos positivos e negativos de cada lado, né? Eu vou tentar jogar para eles as informações que se tem através de pesquisas, de pessoas que se dedicaram, arregaçaram mangas para estudar o contexto histórico dos anos 1900. Eu vou tentar colocar para eles de uma maneira mais honesta os pontos positivos do desenvolvimento capitalista do pós-guerra e os pontos negativos desse processo, bem como os pontos positivos do processo revolucionário do socialismo na União Soviética e os pontos negativos. Eu não vou ficar colocando, olha, isso daqui foi melhor que isso. Cabe ao aluno fazer. O professor é um facilitador. O professor que trabalha para fazer com que os alunos pensem de acordo com o que ele quer, isso não é um professor, é um picareta. Mas mesmo assim, é impossível haver imparcialidade. Porque por mais que você tente apresentar algo de maneira neutra, de maneira honesta, você se relaciona emocionalmente com um determinado assunto. Existe esse vínculo. E outros assuntos eu defendo abertamente. Isso eu falo para os meus alunos. Alguns assuntos eu não posso ficar em cima do muro. Não dá para eu chegar e falar sobre escravidão com eles e dizer que aquilo é algo natural. Não é natural. Não existe isso. Não dá para dizer, ah, não, mas na época eles aceitavam. Eles aceitavam quem? O escravista aceitava. O escravo sempre aceitou? O escravo aceitava? Você mantinha o escravo com medo. Você apontava uma arma para ele. É lógico que ele vai aceitar. Até eu, se me apontarem uma arma, eu vou aceitar. Eu vou ser levado por um bandido, se me sequestrarem. Mas isso não significa que eu concordo com a ideia. Significa que eu prefiro preservar minha vida acreditando que no amanhã eu posso vir a me libertar. Alguns assuntos não dá pra gente ter uma postura neutra. Não dá pra gente falar o professor de biologia, uma coisa que me incomoda demais, além das questões relacionadas à história, mas não dá para eu aceitar entender um aluno que vai para uma escola e não entende, não aprende sobre seleção natural, não aprende sobre a teoria da evolução. Tem que aprender, porque a gente precisa romper com esse paradigma anencéfalo de pessoas que creem que o ser humano surgiu no macaco. Não é isso. Isso é um Sim. reducionismo estúpido. É estúpido demais. Um ponto crítico do projeto que a gente estava falando agora, né, que ele é uma carta, é um cheque em branco, né, para ser usado para várias coisas, inclusive para isso, porque você falar que o homem evoluiu, que o homem não surgiu do macaco, você está indo de encontro com a crença de várias pessoas, né? Eu não sei se aqui no Brasil existe um movimento criacionista tão forte como nos Estados Unidos, mas eu sei que lá fora existe mesmo um movimento organizado criacionista, de pessoas que realmente acreditam a sério nisso e defendem que seja ensinado na escola. E aqui no Brasil isso daí está abrindo chance para isso, né? Para colocar em pé de igualdade, e no projeto fala que esse tipo de coisa você teria que dar o mesmo espaço que você dá, a mesma importância e o mesmo espaço que você dá para falar sobre uma versão, você teria que falar sobre a outra. Quando uma é científica e tem todo o embasamento científico por trás dela, e a outra é uma visão daquela religião, que não tem embasamento científico nenhum. Só uma coisa, o que você está falando, faz parte da PL, é o segundo inciso do artigo 5º? Deixa eu só dar uma olhada que eu acabei de passar por ele agora há pouco. Que fala: não favorecerá ou nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas? Tem o quarto aqui, que é ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Você tem que dar o mesmo espaço, né, quando você estiver falando sobre política, sociocultural, economia, você tem que dar o mesmo espaço para as duas versões, mesmo que uma delas esteja mais comprovada do que a outra. E tem algum outro aqui, não favorecerá nem prejudicará alunos, não, esse aqui é de moral religiosa, né, ou da falta delas, ok, isso aqui. Então, a teoria criacionista, por exemplo, ela não é científica? Eu ouvi falar que era, né? É científica, mas tem algum outro ponto aqui que ele tava falando sobre você ir contra a moral religiosa, eu não sei exatamente, deixa eu só dar uma olhada aqui. O ponto que eu vi que fala, e aí eu concordo, né, favorecer ou prejudicar ou mesmo constranger um aluno por conta de posição política, ideológica, moral, religiosa, não, né, isso realmente o professor não deve fazer. O problema é ele dar ele dá liberdade, é que nem o exemplo, se a gente for seguir, por exemplo, a gente é ótimo em analogia, né, no podcast a gente sempre acaba caindo nas analogias, mas se a gente for usar o exemplo do engenheiro que o Marcos falou, seria como o engenheiro ser julgado por pessoas que não são engenheiros, que não entendem nada de engenharia. Eu pegar o caso da ciclovia que caiu lá no Rio de Janeiro e eu querer condenar, sei lá, tipo, a culpa é do pedreiro. Eu acho que a culpa é do pedreiro. Sei lá, tipo, eu julgo, eu digo e acabou, tá ligado? Quem que decidiria se foi dado o mesmo espaço pros dois lados? Ah, então, pois é, não fala. Essa que é a questão, tá incompleto, não fala, né? Não fala nem se vai ser alguém com credencial ou não, não fala. Não fala se vão ser pessoas que entendem de história, ou de filosofia, ou de, sei lá, é esquisito, né? É bem esquisito. Provavelmente um grupo de magistrados que tem uma fobia tremenda de pautas progressistas. Que morre de medo de palavras como feminismo ou cultura de gênero ou qualquer outro movimento que seja de grupos minoritários, né? Por exemplo, uma coisa que também faz parte desse universo, a questão das cotas. Qualquer coisa, qualquer juiz que seja, tenha uma postura mais conservadora, portanto partidária no sentido de tomar partido, né? Qualquer juiz nesse sentido condenaria um professor facilmente. Num país onde existem juízes que exigem serem chamados de doutores, enquanto sabemos. Não, não só juízes, né, cara? Tem muita gente que exige ser chamado de doutor. Essa semana mesmo teve um caso de um juiz que recorreu todas as instâncias até chegar no STF porque ele queria que o porteiro do prédio dele chamasse de doutor. Esse caso foi um caso bizarro, né? E o porteiro perdeu. E o porteiro perdeu. E assim, uma pesquisa rápida no Google não vai mais de 5, 10 minutos, não vai mesmo. Vocês vão perceber que o termo doutor ele foi cunhado lá pelos anos 1800 como uma forma de distinção de classe para aqueles que eram formados em direito na Europa e exerciam um cargo de advogados e juízes no Brasil. Para você ter uma questão de distinção social, né? Só que a Constituição brasileira, desde a primeira Constituição Republicana de 1891, ela acaba com todas as leis que defendiam privilégios de grupos sociais. Doutor, na prática, é apenas a pessoa que tem um doutorado, né? Até nos Estados Unidos é assim, tanto é que médicos nos Estados Unidos, eles são medical doctors. Então, é o PhD que é o de fato o doutor acadêmico, e o médico é chamado lá de MD, né? O medical doctor. Aqui no Brasil a gente usa o termo doutor para qualquer pessoa que se considere distinta na sociedade. Superior, Exatamente. Eu já fui mal atendido por uma médica porque eu não chamei ela de doutora. A partir do momento que eu não chamei ela de doutora, eu percebi que ela começou a me tratar mal, de forma ríspida. Esse é um lugar que não é legal você tratar a pessoa mal, tanto quanto o restaurante, né? Você tratar mal o garçom do restaurante que tá fazendo tua comida. Não, mas então, na verdade ela tava me tratando mal. Eu só não chamei ela de doutora, eu chamei ela pelo nome dela, só isso. Eu acho que não tem problema nenhum em você chamar uma médica de senhora ou um médico de senhor. É um médico e por si só já é uma profissão notável, sabe? Muito respeitado. Não tem desrespeito nenhum nisso, né? De não usar o termo doutor. Não faz o menor sentido, só por uma questão de ego, né? Uma questão... Eu acho que se a pessoa se sente confortável em chamar, tem muita gente que realmente está acostumada a chamar. Tudo bem, não é um problema. Agora, o médico exigir isso... Agora deixa eu te fazer duas perguntas, Marcos, que eu fiquei curioso do começo. Primeiro, você começou a dar o contexto histórico lá de esquerda, direita e tal, né? Revolução Francesa e etc. Eu queria saber o que você enxerga como direita ou esquerda hoje no Brasil, nesse cenário que a gente está vivendo. O que você enxerga que são as pessoas alinhadas à esquerda e alinhadas à direita no Brasil hoje? E já emendando, É, a gente tá, você tá falando do lance de assuntos, tem determinados assuntos que você não consegue ser neutro na sala de aula e etc, que você realmente tem que expressar a sua opinião. Eu queria que você, na tua opinião, qual que é o limite que o professor tem para expressar a opinião dele, né? Pra, até onde ele pode ir para mostrar que aquilo é uma opinião ou que ele tá ensinando alguma coisa, ensinando a matéria mesmo, o conteúdo programático. Tá, então vamos lá. O que é esquerda hoje no Brasil? Eu acho que a esquerda ela é o que ela sempre foi desde muito tempo e ela abarca muitos grupos. Grupos com os quais eu concordo, grupos com os quais eu discordo. Ela não é uma coisa coesa. Né? Na esquerda você tem sociais-democratas de verdade, não adeptos do PSDB, verdadeiros sociais-democratas, como por exemplo... É o Partido Democrata americano, o Partido Democrata dos Estados Unidos, é um partido com valores sociais democratas, como são os partidos mais fortes em países como a França, a Inglaterra, a própria Alemanha, os partidos que normalmente têm a maior quantidade de políticos eleitos nesses países são partidos que têm essa, defendem esses princípios sociais democratas, que defendem, de certa forma, uma maior participação do Estado, como eu já tinha dito anteriormente, uma maior participação do Estado na consolidação de direitos sociais e em criação de políticas públicas, né, na manutenção de uma qualidade de atendimento público com um certo grau de excelência, uma previdência pública que tenha um funcionamento adequado, um sistema público de saúde que seja admirável. Se vocês fizerem uma pesquisinha também na internet sobre como funciona o sistema público de saúde na França, na Inglaterra, na Alemanha, ou tomar esses países capitalistas como exemplo, vocês vão ver que difere bastante do projeto que as pessoas de direita, os grupos de direita que se alinham um pouco mais com o neoliberalismo, tendem a defender. Eu me considero mais um social-democrata. Eu já tive meus momentos mais radicais, mas eu me considero uma pessoa mais social-democrata que entende que o capitalismo ele tem lá os seus valores, mas que todo governo deveria priorizar investimentos que atendessem a maior parte da população, uma população que tenha menos assistência, menos alcance de oportunidades na vida. Então, acho que no Brasil existe esse grupo, né, um grupo de sociais-democratas, existem marxistas, e dentre os grupos de marxistas, pessoas que defendem a teoria de Karl Marx, algumas ideias de Karl Marx para mim fazem bastante sentido, outras eu acho um pouco exageradas. Mas mesmo entre os seguidores de Karl Marx, os marxistas, existem os mais radicais, os mais moderados, existem os anarquistas, existem os niilistas, né, as pessoas que já não têm mais, não têm mais muita crença no funcionamento de um Estado nacional, né, organizado. Porque uma questão é o seguinte, eu acho importante destacar isso. Muita gente associa esquerda e direita com relação à presença ou ausência do Estado. Mas, como eu disse, na raiz da coisa, a esquerda, a direita, em sua origem, na formação da convenção durante a Revolução Francesa, ela se caracterizou muito mais por uma questão de defender políticas públicas inovadoras, ser de esquerda, e ser a favor da manutenção de um determinado status quo e de uma determinada política mais tradicional para que eles sentavam à direita. Não existia essa questão de maior ou menor grau de participação no Estado. Os jacobinos que sentavam à esquerda não defendiam um Estado forte e os girondinos um Estado fraco. Por que os girondinos defenderiam o Estado fraco se eles haviam tomado o poder do rei Luís XVI tão recentemente? Luís XVI. O Luís XVI foi preso em 1792. A França passou a ser governada pela assembleia, né, deles, a convenção, a partir de então. Por que os girondinos que representavam os grupos mais ricos e mais influentes do antigo terceiro estado, por que esses caras teriam interesse em um estado frágil se agora eles finalmente faziam parte do estado? É uma falácia você dizer que esquerda defende estado forte e direita defende estado fraco. Como eu disse, o pessoal da esquerda durante a Revolução Francesa tinham ideais liberais, porque a França vivia um absolutismo. O que havia de revolucionário para aquela época, para aquele contexto histórico, era o liberalismo. O liberalismo, naquele contexto, era um movimento de esquerda. É que, com o passar do tempo, ele se tornou dominante. Então, ser de esquerda é ser progressista, é você defender mudança, é você defender construção, é você defender o aprimoramento de instituições e de políticas públicas. Ser de direita é defender o conservadorismo, defender o que já estava sendo posto, é a manutenção desses valores e do funcionamento dessas instituições, como sempre foram há, sei lá, 100, 200 anos. Se não fosse os movimentos progressistas de esquerda, nós não teríamos a escravidão. Quem lutou pelo fim da escravidão foram as pessoas, os partidos se associavam mais à esquerda. Então, pessoas que tinham ideias de melhoria dessas políticas governamentais. Agora, respondendo a tua outra pergunta, eu acho uma questão bem interessante essa. E eu vou te dizer o seguinte, ela é bastante subjetiva. Onde está o limite? Eu não sei. Eu não sei onde está o limite mesmo. Mas eu posso dizer que tudo parte de um certo bom senso. Todo professor ele tem que ter a consciência de que ele é um formador de opinião, o que não significa que o que ele falar o aluno vai sair papagaiando. Como eu disse também, eu nunca tive um professor notório de esquerda, assim, nunca tive um professor que se dissesse de esquerda, ou que deixasse claro isso, ou que realmente defendesse com unhas e dentes pautas mais progressistas. Nunca tive isso e nos meus 8 anos de ensino fundamental e 3 anos de ensino médio, aliás, mais um ano de cursinho que eu fiz posteriormente. Eu nunca tive isso. Porém, eu tive professores que defendiam com unhas e dentes o neoliberalismo, declaradamente. Então, para mim, esses professores foram doutrinadores. Curiosamente, eles nunca me doutrinaram, porque todo indivíduo tem um certo grau de resiliência. A gente não é porque, por exemplo, você vive numa casa e você foi criado por pais que discutem com frequência, onde o homem agride a mulher, onde existe uma série de irregularidades, de riscos à saúde da criança, eventualmente drogas. Não é porque isso ocorre no ambiente do seu lar, do lar da criança, que a criança vai trilhar esse caminho para ela na vida. Depende de cada pessoa o grau de resiliência que ela tem, de capacidade de absorver aquilo e se deixar influenciar por aquilo, ou fazer aquilo um trampolim, um potencial transformador para a sua própria persona, para ele mesmo, né? para o seu próprio desenvolvimento. Então, até onde um professor pode ir ou não? Eu acho o seguinte, mais uma vez, eu não defendo, aliás, eu não acredito que haja imparcialidade, mas como todo professor, todo jornalista deveria pensar que a imparcialidade é algo inalcançável. Mas é algo que a gente deve tentar buscar em alguns pontos, né? Por exemplo, eu penso como fazendo um paralelo com o sonhador que busca o pote de ouro no final do arco-íris. Né? A pessoa que busca a liberdade caminhando em direção ao fim do horizonte. O horizonte ele é inatingível, ele é inalcançável, é utópico. Porém, a gente tem que sempre tentar se aprimorar e tentar fazer um trabalho que seja o mais honesto possível. Porque o professor ele não deve ser um instrutor na concepção fria da coisa. O professor ele é um facilitador. Eu sempre entendi que todo professor deve ser aquele que instiga o aluno a pensar. O professor tem que ser aquele cara ou aquela mulher que faz com que o aluno fique curioso e fique pensando, pô, mas será que é isso mesmo? E corra atrás, sabe? E abra o computador, vivendo essa época de informações que nós temos, é que pesquise um pouco e verifique, contradiga, né? Fale, professor, mas eu ouvi falar isso, isso e isso. faz sentido, né, que é importante que haja esse tipo de debate. O aluno tem que trazer esse questionamento. E o professor tem que ser o cara que vai fazer isso ser fomentado, isso tem que vir à tona, mas nunca dando uma resposta. Eu tive o melhor professor que eu tive lá na USP foi um professor que disse numa aula para mim foi muito marcante isso, que ele falava que uma boa aula para ele era uma aula que começava com poucas certezas e muito mais dúvidas. Ele dizia que a aula dele era boa quando ele terminava a aula muito mais em dúvida do que com muito mais clareza das coisas. Isso para mim sempre fez bastante sentido, sabe? O conhecimento ele não pode ser dado como algo finito, fechado. Ele é muito amplo e toda forma de pensar é interdisciplinar. Nós vivemos num mundo que é interdisciplinar. Porém, a estrutura de escola ela é travada em grades. Né? Aliás, é curioso como é chamado, né? É grade escolar, como se fosse uma jaula. Né? O aluno está numa sala de aula trancado num momento de uma disciplina curricular, de uma grade curricular. Eu acho bastante, bastante preocupante isso, de se atentar a esse tipo de coisa. Porque eu assisti a entrevista do Leandro Karnal no Roda Vida, Roda Viva, passou já umas 3 semanas, eu assisti ela na íntegra. E quando ele fala sobre a escola sem partido, eu achei bem interessante, porque ele normalmente é um cara em cima do muro. Né? Ele é uma pessoa que tenta ser o mais distanciado possível do objeto que ele tá tratando. Ele tenta tornar tudo o mais impessoal possível. Mas quando entra nesse tema, ele assume uma postura pessoal. Ele fala assim, olha, isso aqui não tem como concordar. Não tem como a gente ser a favor de um pensamento assim. E no final da fala dele sobre a escola sem partido, ele conclui. E se existem professores que de fato sejam, vamos dizer, doutrinadores, né? Que sejam um pouco inescrupulosos com relação aos suas próprias ideologias e acabem transmitindo isso de uma maneira mais evidente para os alunos. Ele comenta assim, se existir, é importante que exista, porque o mundo é plural. Porque o aluno vai ter que se deparar com isso em sociedade. Não só com esse pensamento, mas com inúmeros outros pensamentos divergentes. É importante que exista isso. Como eu disse, nunca tive professores de esquerda, mas eu tive professores que defendiam unhas e dentes pensamentos mais conservadores. E nem por isso eu me tornei uma pessoa conservadora. E eu admiro esses professores. Eles tiveram uma importância tremenda, porque eles me fizeram pensar. Acho que o ponto tá bem aí, né? Lógico que o professor pode ter a orientação dele, desde que isso leve à discussão e não a um problema pro aluno, né? E não o cara ser discriminado por ele discordar. Eu como aluno, né? Não sou professor. Como aluno, eu que eu sentia falta muitas vezes numa sala de aula é o professor não dá margem para discussão em quase nada. Eu tive muitos professores, muitos mesmo, que eles eram extremamente autoritários e não havia discussão. Então eu acho que isso é muito pior do que o cara ter ideologia A ou ideologia B. É o professor que não discute com o aluno, principalmente com o aluno adulto. Óbvio que quando você tá dando aula pra criança, você não vai ficar, não tem como se discutir tanto. Mas a partir do momento que você tá dando aula pra adolescente, adulto já, sabe? Cara jovem, de 20 e poucos anos, e você não querer discutir com um cara de 20 e poucos anos um assunto que é relevante dentro de uma aula, isso eu acho meio normalmente, pesado. Normalmente, Alexandre, esses professores, eles são professores com um pensamento mais direito. Porque eles são mais tradicionais, eles são de uma formação mais antiga, que não abria espaço para o debate. Né? A educação ela sofre críticas por parte de quem vive em meio escolar há muito tempo. Tem o famoso álbum do Pink Floyd, o The Wall, que trata, assim, vai na ferida. Né? Se você for pegar aquela música Another Brick in the Wall, do Pink Floyd, e assistir o clipe, aliás, tem até um filme deles, né? Uma ópera rock. Se você for ver aquilo, é a crítica ao sistema escolar dos anos 1960, que era pasteurizador. O professor era aquele que detinha o conhecimento, o aluno é um burro, é um livro vazio e tem que absorver tudo o que o professor diz. Os professores que têm essa postura autoritária do tipo não permitir com que os seus alunos possam participar da aula, expor suas ideias, argumentar, serem até um pouco contraditórios, porque o aluno precisa ouvir a si próprio, precisa ouvir a sua contradição para entender os erros da sua forma de pensar, para tentar corrigir e aprimorar a sua retórica. Os professores que não abrem espaço para isso, é que foram formados numa forma de pensamento mais antiga. E acham que essa forma de pensamento antiga, ela é a que vale. O cara que defende uma forma de pensamento antiga como sendo a mais, a que melhor funciona, que defende a manutenção dessas tradições, ele é conservador, logo ele é de direita. Lógico que também existem, não vou dizer que todos eles vão ser de direita, mas assim, por concepção, a maior parte desses professores que são mais intolerantes, eles tendem mais ao lado justamente daqueles que defendem o escola sem partido. Mais uma vez, eu só queria deixar claro que tem professores de esquerda que são abusivos também. Eu não tô fazendo uma meia culpa aí com tanta gente que eu sei que também faz errado. Mas eu acho que não sei se ficou claro essa. Sim, eu entendi. A minha visão por experiência também do lado de cá, do lado como aluno, é a mesma de vocês, né? Eu tive muitos professores também que eram autoritários, mas eu nunca tive um professor que queria implantar ditadura gaysista, comunista, feminista, né? Ninguém era um autoritário de esquerda, né? Um marxista, nada muito radical. Os autoritários que eu vi eram super conservadores, então. Não sei se foi coincidência, é lógico que pode existir, provavelmente existe por aí também, mas, né, o que o mundo mostra, já que é muito válido para você colocar numa lei falando que é de conhecimento geral, o que é de conhecimento geral para mim é justamente o contrário, né? O que impõe não é o que eles estão dizendo aqui, que não pode ser imposto, né? O que normalmente é imposto é justamente o que a lei está defendendo. A partir desse episódio, em todo final de programa, nós vamos fazer uma rodada de indicação com os participantes. Vale qualquer indicação: série, livro, música, opções de lazer, enfim, qualquer coisa que vale a pena indicar para um amigo. Eu recomendo que assistam Cosmos. Já me disseram, alguns ex-alunos já me disseram que assistiram ao original, que é de 1980, apresentado por Carl Sagan, também muito bom. Eu tô no meio da atual, que é de 2014, apresentada pelo Neil deGrasse Tyson. Assim que eu concluir essa série, eu vou partir para a primeira, lá de 1980. Eu acho que vale bastante a pena. Eu acho que toda forma de conhecimento, de aprendizagem, ela tem muita validade. Eu acho que a gente não deve se prender apenas aos nossos gostos pessoais. Eu acho que a vida da gente é muito curta para a gente se dedicar apenas a uma área do saber. Eu sou um pouco assim, eu sou uma pessoa que é muito curiosa com tudo que existe por aí. Se eu Legal. puder passar um pouquinho dessa minha curiosidade para meus alunos, eu acho que eu já fiz muito. Sem Mas dúvida. a gente tem que sempre buscar uma escola que seja democrática, que permita a discussão, que promova a discussão, uma discussão saudável, respeitosa, e que essa discussão seja sempre baseada em estudos, seja sempre baseada em leitura, em vivências, em experiências. E é isso, eu queria Bacana. agradecer aí o pessoal ao Alexandre e o Magno, né, pela grande iniciativa. Eu acho muito, muito válido essa questão de colocar em pauta temas polêmicos, apresentando pontos de vista variados. Vocês sempre dão uma pesquisada tentando entender o discurso que é a favor e o discurso que é contra alguma coisa, o que tiver sendo tratado na pauta de vocês. Eu acho isso muito legal. Porque, de certa forma, a gente percebe nessas horas, eu como professor percebo nessas horas que a escola, de algum modo, ela ajudou a transformar vocês. Porque vocês caminharam pro lado certo, né? Vocês entenderam que antes de se ter uma ideia sobre algo, de se desenvolver um pré-conceito, você precisa se informar direitinho, refletir, discutir, para que a gente possa tentar entender melhor uma determinada afirmação, uma determinada ideia. Então, parabéns para vocês e um grande prazer aí estar participando desse projeto. Oh, valeu, Marcos. Obrigado. Obrigado por ter participado também. Obrigado por gastar o seu tempo aí Que ensinando um isso? pouquinho pra gente também. Não, que isso? Ô, Magno, só pra gente continuar no clima, faz uma indicação aí. Cara, eu tô na modinha, eu vi Stranger Things também, acabei de ver agora. Eu gostei muito de Stranger Things, vale a pena ver para quem gosta das bandas aí que fizeram parte da trilha sonora. Tem muita coisa de Joy Division, The Clash, uma parte de influência de vários filmes dos anos 80, tipo ET e por aí vai, né? É Stephen King pra caramba também, tem muita coisa legal no Stranger Things, vale a pena assistir. É, eu vi Cosmos também, eu não terminei de ver, preciso terminar de ver, mas super recomendo também, endosso a recomendação aí do Marcos. E eu acho que é isso, cara, de série eu recomendaria Stranger Things, e teve, para quem gosta de ficção científica também, eu recomendaria Predestination, ou Predestinado, eu acho, ou Predestinado, é um filme de 2014, não é tão conhecido, mas é um filme de ficção científica muito bom para quem gosta de viagem no tempo. Também vale a pena ver, não é tão conhecido, mas é legal pra caramba também. Só pra fugir um pouco da modinha, né, do Stranger Things, mas. Então eu vou colocar esse daí como minha recomendação, porque Stranger Things todo mundo tá recomendando agora. Show de bola. Eu vou homenagear o professor de história e vou indicar Marco Polo, série do Netflix. Comecei a ver, eu vi cinco episódios, acho, da primeira temporada. Acho que tem 12 ou 13 da primeira temporada só, e não saiu a segunda ainda. Mas eu achei a série animal. É, não conheço os atores, nunca tinha visto, mas os caras. Sem assim, muito ator do próprio Oriente, então não são caras muito conhecidos. Mas, cara, achei a série muito louca. Não sei também se o embasamento histórico dela é bom, porque eu não conheço, não sou muito ligado em história, mas eu achei a série muito boa. Muito boa. Acho que vale a pena assistir.